comigo, mano. Sei que em tudo me conheces, sabes bem ao meu respeito e o meu coração. Só o Senhor sabe andar e conheces muito bem. Sei que tudo podes ver quando me deito ou me levanto. Quem pode se esconder do quê? Da tua face, meu Deus, da tua presença, Senhor. Sabes tudo de mim, até os meus segredos, meu passado, meu futuro e muito além. Quando estou fraco, forte sou, minha confiança é no Senhor. Eu não tenho medo de lutar. Sei o quê? Sei que vai me honrar. Faz o fracassado um vencedor. Minha esperança é no Senhor. Sei que essa luta vai passar. Sei que vai me dar glória a Deus, igreja. Sei que tudo podes ver quando me deito ou me levanto. Quem pode se esconder da tua face, meu Deus, da tua presença, Senhor. Sabes tudo de mim, sabes tudo de mim, até os meus segredos, meu passado, meu futuro.